e corais no embalo das marés. Correm ondas desiguais, pintam deuses de viés. Já lhes perguntei porquê, riram-se de não falar. Sempre estiveram aqui e esperam continuar. Podem-se bem afogar. Sei que andas por aí e tenho que me apressar. Ficaram marcas na areia, levou-os o vendaval. Tivesse eu vindo mais cedo, há por aí um sinal. Não conto as telas de noite, não se ocupam de mortais. Sabem de tudo e de nada e do resto pouco mais. Porém, drogas e corais, no embalo das marés, correm ondas desiguais, explicam deuses de viés. Não conto as telas de noite, não se ocupam de mortais. Sabem de tudo e de nada e do resto pouco mais. Corais no embalo das marés, correm ondas desiguais, espetam deuses de viés. Deixo-me nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar, ainda onde te deixar. Trago-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no teu. A dança do teu ombro nesse instante em que

Para o canto mais escuro. Já vi, há dias em que tu não cabes em ti. Avança, anda, cara desse tempor que te perdi, tu seduz. À espada como um matador, com gesto maior, no seu peito anda a luz. Avança, com a raiva que sentes. Peso da cruz.

ao petisco era brinquinho, tinha as suas opções, tinto às outras refeições. Agora anda mais liberto porque só bebe palhito, tinha as suas opções. Ia sempre à Alameda apoiar o sindicato, agora anda de fato, que esta vida não comporta bandeiras atrás da porta a apoiar o sindicato. Diz que agora está melhor, arranjou um bom emprego, já não tem nada no prego, e pensa tirar até um curso da CE. Arranjou um bom emprego. Se a gente que anda com gala e não ganha para o Vitoque, pode ser que não lhe toque. Deus e pai, não se esquece, quem não luta não merece, se não ganha para o Vitoque. Depois já o teu topo antes, mas isso era tantos. Agora tem outros usos, um carro paga as luzes, pejado de autocolantes. Vai deixar-se de palheto e passar a laranja da tasca, vai ser mudada para servir em pratinhos com saladas e bolinhos, e passar a laranjada, e passar a laranjada. Cantar o fado, passarinho. na gaiola. Thank you. sempre aventurado a ser vexado e preso. Virei-vos, virei-vos andar aceso, ora em cuidados secretos, ora com bozinhos pretos, e se saber, saber a razão deste meu trago que irei, tanto aqui a cor que trago nos pés, bem me deu no coração. Lá fora chuva cor minha princesa desalento. Como um poeta lhe chama um dia, é revoltada, trágica, sombria, como galopes infernais de vento, é frágil como um sonho de momento, soturna como preces de agonia, vive no riso de uma boca fria, minha alma é a princesa de desalento. Altas horas da noite ela vagaia, e ao no ar suavíssimo que anseia, põe-se a falar de tanta coisa morta, no ar o minha alma ajoelhado, e vai traçar fantástico isolado, a sombra de cruz. Obrigado.